caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal Mundo da Rádio Antena Web. Edição para 31 de dezembro de 2013, estamos de volta para mais música instrumental. E hoje iniciamos com Ionica Minune, e a música chama-se Serba della Persinari. É uma melodia de um acordeonista que nasceu em 59 e desde pequeno, desde os 4 anos, que toca acordeon. Mas muito bem, há aqui uma belíssima interpretação que nós acabamos de ouvir nesta edição, que vai ser particularmente festiva. Vamos, por exemplo, ficar com André Verchury e a música La Saint-Robert, como se chama esta melodia. Aproveito também nesta edição André Blo com a Marcha dos Acordeonistas de Lyon. É como se chama esta música, é uma simbologia então. Marche de l'accordéoniste de Lyon. Vamos conferir estes dois temas e assim abrimos, ou assim seguimos, nesta edição do nosso Nota 7. Thank you. Cadre Bleu com La Marche des Accordéonistes de Lyon. Antes, ficamos com La Sainte-Roberte de André Verchury. Vamos agora ficar com mais dois temas para fechar a edição de hoje, com Doula, com Indifference. É uma melodia muito engraçada esta. Vamos acabar com uma grande música, eu acho, Le Rochinol. É um tema lindíssimo, de aqui trazido, aliás, ao acordeão de Horacio Borrell. É assim que fechamos com acordeonistas franceses a edição de hoje do nosso programa Nota 7. Agora só voltamos amanhã, que é como quem diz, no próximo ano. Fique bem, uma boa tarde, já de seguida, Prosa Rural às 7:15, com a produção da Embrapa. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã.